Aperta em select, então. Estamos aqui começando mais um Download News. Dessa vez sendo apresentado de forma inédita por mim, ao invés do André. Então, se ficar uma merda, a culpa do Fred. Nossa, o que foi isso? Tchau, gente, convidados das profundezas do inferno, não pode ficar assim no download, sem o consentimento do grupo, por favor. Né? Eu coloquei o Fernando aqui. O Fernando que está sumido há tanto tempo, né, Fernando? Diga olá para os seus fãs. Olá para os meus fãs. Eu estou nas profundezas do inferno. Deixa eu manter o Fernando durante essa apresentação, né? Só porque estamos todos os downloaders aqui juntos, que ocasião especial, fantástica. Unidos pelo mesmo ideal, né, cara? Exatamente. Estamos aqui. É uma coisa tipo quase inédita. Exatamente. Agora tchau, Fernando. Nossa, o áudio tinha que mudar. Então, agora, sem mais ruídos ou sons guturais, vamos continuar. Estamos aqui com o segundo Download News do ano para tratar sobre algumas notícias, finalmente, depois das férias. E com muitos assuntos um tanto quanto surpreendentes, diria. Acho que esse... Cara, acho que a gente tem um ramo de notícias mais estranhas, assim, ever, do Download, né? Mas... notícias bizarras estão aí sempre, né? Sei lá, para, não sei se é porque acumulou dessa vez, mas parece que a gente tem muita coisa esquisita, assim, tipo, ultimamente. E lembrando, né, cara, vocês, ouvintes que curtem ficar por dentro das notícias de games, o Download está agora com uma sessão fortíssima aí de notícias atualizada... duas vezes por dia aí, com várias burning notícias, hard. Burning Hard, né? Visitem, né? Visitar, sempre. Né? Exatamente, ficar sim, lá sim, por dentro. É assim, ó, tipo, ignorem os outros sites, que agora vocês têm tudo download, digam adeus pros seus costumes, deleta aquela porcaria daquela barra de link. Quando o Download puder fornecer a cada um de seus leitores e ouvintes uma barra de cereal, você poderá viver somente por conta do Download. Uhum. Por enquanto, cara, Download no momento ele é o melhor site na internet inteira pra ser sua página inicial do navegador. Exatamente. Inclusive, a gente tá fazendo uma barra de pesquisa já, né, pra revolucionar aí, mas até, enquanto até... não fizermos nenhuma barra de notícias revolucionárias, vamos falar dos lançamentos da semana, então. Pra Xbox 360, nós temos aí o GTA 4, The Lost and Damned. DLC, né? Que é uma das duas expansões aguardadas pra Xbox 360. Dessa vez, a história se passa com outro personagem. Mas dizem que o Nico vai fazer alguma aparição, mano. Isso não conhece. É um novo personagem que é membro de uma gangue de moto. Sim, inclusive sim, na capa. The Lost, né? Na capa você vê ele lá, tipo, um cara numa moto. Uh-huh. Eu acredito que seja ele, sabe? Porque ele tá na capa. Provavelmente. Ok. Temos também Fear 2, Project Origin, aguardadíssimo, né? Já fizemos, inclusive, um vídeo sobre ele. Pablo tá aí mostrando seu potencial, né? Então visita aí no Download. Tá o link aqui embaixo, se você não viu ainda, o preview aí do demo do Fear. Tá realmente prometendo pra caramba, você tá muito legal. Muito bom. Pablo, pergunta. Eu não joguei Fear 1, eu posso jogar o Fear 2? Cara, poder pode, jeito? Mas assim, ó, a ligação da história é exatamente, totalmente direta, assim. Tanto que o 2, ele começa exatamente 30 minutos depois do final do 1. Além disso, o Fear 2 é pra todas as plataformas. Por todas, lê-se, né, 360, PlayStation 3 e PC. Temos também pra 360, One Shambara, Bikini Samurai Squad. Caraca, você viu o trailer desse PC? Eu não, nem sei lá, cara. Eu imagino assim... aquele banner do Bikini Ninjas que a gente via antigamente, sabe? É o seguinte, velho, é assim, literalmente uma mulher ultra gostosa de biquíni com um chapéu de cowboy e uma katana, seguida por uma menininha kawaii de roupa colegial e uma katana. Esse cara, é o moleque desse trailer depois. Eles estão tentando juntar a maior quantidade de coisas possíveis no mesmo jogo, né? A partir vai ter um ninja jogando vôlei, enquanto ele é assaltado por um pirata que, sei lá, tá ligado? Tem um sabre de luz. Com um chapéu de cowboy. E cards, né, cara? Que você tem que colocar cards pra entrar dentro do cutinho, né? É verdade. E como o Diego falou, fazendo referências, né, cara? Star Wars e... Ah, é? Pois é. O Shambara tem pra Wii também, né? Aliás, né, ele é uma coisa muito mais Wii do que qualquer outra, assim, né? Eu me perguntei por que estava saindo para 360. Que bom que tá saindo para Wii, né? Faz sentido. Temos também, né, para 360, Sonic's Ultimate Genesis Collection, que também vai sair para PS3. Nós já comentamos sobre ele no último cast. Sim, sim, que é uma coletânea aí não só do Sonic, né, mas de jogos clássicos aí da SEGA, Altered Beast. Apesar de que provavelmente leva esse nome, porque é o nome mais forte da SEGA. É, e é como se fosse a coletânea do Sonic, sabe? O Sonic chegou lá e escolheu os melhores jogos, sei lá. Ah, legal. Ele tem um gosto meio estranho, né? Ele só escolhe coisas do Mega Drive, coisas meio antigas, assim, né? Ele não gosta de nada novo, não, né? Ele é tipo aqueles caras que parou na época do Mega Drive, sabe? Nada pós-Dreamcast é legal pra ele, não, né? Basicamente. Ele é um saudosista, cara. Ele é uma viúva da SEGA. Nossa, a definição perfeita. Temos também, né, Mass Effect, a edição de dois discos. Tem o disco do Mass Effect, no outro disco tem alguns extras, tipo documentário, galeria de arte, trailers, blá blá blá, músicas do jogo. Leia-se Mass Effect Special Edition, então, né, cara? É, tipo uma versão de colecionador que tá saindo agora, não sei porquê, entendeu? Okay. Dois anos depois. Né? Eu sei porquê, eu sei porquê. Que é pra quem quer colecionar, ter comprado a versão não pra, de que não, cara, é de colecionador também, tá ligado? Com certeza. E aí depois dessa, de dois discos, vai sair tipo a edição definitiva, com uma capa especial e tal, saca? Numa caixinha de ferro e com um boné tamanho P, daqueles que tu bota na cabeça e fica com dor de cabeça depois de 5 minutos usando, sabe? Sim. É, não, não foi sério, tipo, uma vez eu comprei uma edição especial do Mystic, que vinha todos os jogos numa embalagem, e um boné escrito Mystic lindo, só que infantil, eu usei no primeiro dia, comecei a ter dor de cabeça, quase que eu entrei em convulsão no meio do centro da cidade. Não, engraçado é que esse tipo de boné, ele faz aquele efeito encolhe coco da cabeça, que seu cabelo que fica pra fora fica muito maior do que o do boné, tá ligado? É mesmo, cara. Aquela coisa ridícula. Temos também X-Blades, né, pra Xbox 360, que eu arrisco ser sobre ninjas. Alguém tem uma ideia? É, X-Blades, na verdade, é um jogo de hack and slash, estilo Devil May Cry e o que mais, né? É cel shading, estilo anime, assim, parece ser bem clichêzão, mas pelo menos o trailer anima um pouquinho, sabe? Eu não tô botando muita fé, não, mas o trailer anima um pouquinho. Além disso, esse jogo também sai pra PlayStation 3 e PC. É, no caso de PlayStation 3, nós assistamos todos os jogos que vão sair pra ele essa semana, visto que todos eles se incluem na lista do 360 também, né? Perdoa. A tática da Microsoft, é o que eu falei, cara. É, pegando todos os exclusivos PS3. Com certeza. É, pra Nintendo Wii, nós temos Deadly Creatures, que o Nowload colocou o trailer também. O Deadly Creatures vai ser um jogo que você vai controlar uma aranha ou um escorpião. Ele tem uma narrativa, assim, feita por astros hollywoodianos. E parece ser um jogo interessante. A jogabilidade vai ser aquela coisa tipo Nunchuck, né? E o emote mesmo. Tipo, o Final Boss é você fugindo do cara querendo pisar em você, né, cara? Cara, mas um jogo com jogabilidade, o emote, mas num junk, já me afastei, cara. Ai, não aguento mais ficar balançando aquela coisa, cara. Tá? Agora cansa, ficar com o bracinho. Primeira impressão que eu tive desse jogo, ele me lembrou aquele Bad Mojo. Alguém que se jogou isso aí? Ah, lembro, Bad Mojo, você controlava uma barata. Você era uma barata, né? Excelente o jogo, excelente. Ah, muito bom, por isso que eu tô apostando nesse. Eu tenho um pouco de medo, não sei, mas eu acho que é legal. Se seguir o caminho do Bad Mojo, é bom. É, se for uma parada pra você resolver puzzles, assim, com os bichos, né? É, parece que o escorpião, ele é mais forte, e a fase que você tem que jogar com a aranha é mais stealth, sabe? Ela é mais ágil, ela é mais fraca, mas você tem que se esconder dos inimigos. E os inimigos, a maioria deles vão ser répteis. Mas queiram ou não, dando certo ou não, uma ideia nova, né, velho? É um lance bem Discovery Channel, né? É, parece que os gráficos estão puxando o máximo do Wii, sabe? Parece que tá bem feito, pelo trailer tá parecendo bem bonito. Temos também, né, pra Nintendo Wii, House of the Dead, Overkill, que a gente também já comentou no cast. Tá sendo bem avaliado, tá recebendo boas críticas aí, não fantásticas, mas boas. E o que eu achei interessante desse House of the Dead, eu sinceramente não vi trailers ou imagens do jogo mesmo, mas achei muito legal a capa, porque se você for ver, ele sempre vinha com aquele visual meio, assim, padrão, né? Era um zumbi em 3D, então uma capa lá cheia de sangue. E esse tá com um visual que me lembrou um pouco aquele Planeta Terror, né? O Grindhouse, aquele filme lá do Tarantino com o Robert Rodriguez. Que é aquela parada meio puxando pra aqueles filmes antigões de zumbi, sabe? Anos 80, assim, aquela parada da exploitation e tal. Com esse gráfico dentro do jogo. Seguir esse estilo de arte, eu acho que tem tudo ficar foda, assim. Ok, a capa é muito boa, gente. Se você é um entusiasta de capas e jogos de Wii, tá aí. Ótimo. A capa tá sensacional. Se você é um entusiasta por gráficos, procura outra coisa, né? Tá meio construtivismo russo, aquela parada escrita em vermelho. É, NASCAR Kart Racing. Olha só. Raspou no Silent Hill. Tá muito perto, velho. Eu tô vendo isso. Silent Hill Extreme Kart Racing. Sabe o que é melhor? Não são karts da NASCAR. São carros da NASCAR, só que eles são muito pequenos e os caras ficam saindo pra fora, assim, sabe? Muito engraçado. E eles têm MMs no carro, olha que maneiro. Pra PlayStation 2, não há nenhum lançamento essa semana. O que eu acho que é uma tendência esse ano, acho que esse ano realmente vai, sei lá, né, vai ser o fim aí do PS2. Eu acho que esse ano é o ano da aposta da Sony, né? Eu acho que ela vai tocar todas as cartas na mesa e vamos ver o que vai dar. Porque, cara, não tem como mais empurrar o PS2, né? Não dá. E o PS3 tá aí, pô, esperando o seu hype. É. Tá aí aguardando. Pra PSP, temos Locoroco 2. Não era pra ser uma tendência, o PSP tá morrendo e acabando seus jogos, mas estão lançando pouquíssimos jogos pra ele. O que tá acontecendo? Não, sempre foi assim, né, velho? Nunca teve muita coisa pra PSP. Tá, Nintendo DS. Temos Retro Game Challenge, Jake Power Policeman, Jake Power, Fireman. Que maneiro. Jake Power, Stripper, tá brincando, não tem essa. Tem, é, My Coach, o que quer que seja isso, eu nem sei o que significa isso, mas My o quê? My Coach? É, My Coach All. Ah, tá. É uma coletaneazinha de vários minigames aí, pra você jogar Wi-Fi e tal. Ok, PC Games, né? Novamente aí o X-Blaze, que o André já falou. Galactic Civilizations 2 Ultimate Edition. Vocês viram que eu falei de Ultimate Edition do Mass Effect, né? É, pois é. Cara, Galactic Civilization é um jogo que todo mundo fala muito bem, mas tipo, eu não consigo jogar, velho. É um jogo muito inteligente pra mim, sabe? Não tem nada a ver com Civilization isso aí? É isso que eu quero saber. Não tem não. Esse era o que a gente tava jogando na casa do Matheus. O jogo se passa no espaço com uma nave, a gente demorou uns 15 minutos pra descobrir que o jogo tava pautado e... Esse era Nexus. Ah tá, beleza. Tá de boa então. É, tem o Stray Fear 2 e Perimeter 2, New World. Eu lembro que o Perimeter 1 veio com bastante novidade aí pro gênero de estratégia. É um RTS aí. Acho que o 2 não vai repercutir porcaria nenhuma, não, sabe? A gente tá falando só pra falar mesmo. Nossa, okay. Cara, acabou o O jogo vai falir, né, cara? Bah, cara, se eu sou produtor, eu mando fechar o site, cara. Como assim? Nem lancei o jogo ainda, vocês falarem mal. Então acabou aqui, né, nossos lançamentos, né, da semana. Vamos então às notícias. Eu posso começar aqui então com uma pedinha aqui. Saiu o primeiro review, assim, full review de Resident Evil 5 na GamePro alemã. Eles mesmos anunciam o review deles como exclusivo mundial e tudo mais. Sei lá como que eles conseguiram, eles devem ter sequestrado um executivo da Capcom. Ah, cara, vazou torrent, eles baixaram, nem tá se achando. E olha só, eles deram a nota 93 em 100 pro Resident Evil. Muito bom. Ó, que beleza. Quem quiser ler a review completa aí, tem alguns spoilers e tal. É, mas quem quiser, tá o link aí da review completa do Resident Evil. Pra quem não viu ainda, é a nossa estreia no blog Download na MTV. A análise que o Pablo e o Diego fizeram do co-op do Resident Evil 5 tá muito legal o vídeo, que se você não viu ainda, o link tá aqui embaixo pra você ir pro site lá. Assistam, né? Assistam, cliquem, voltem pro nosso site, diga pro teu amigo acessar. Exatamente. Porque o Diego jogou muito mal, o Diego é podre. Não vem com essa não, Paulo. Ô, Diego, tá atraindo o movimento residente, cara, como assim? Olha, Diego, eu não queria dizer nada não, cara, mas tem uma cena lá de você atirando com a sniper, acertando um barril de explosivo e não matando nenhum zumbi com a explosão, que foi deprimente, velho. A não, gente gravou 30 vezes isso, porque ele atirava no barril quando eu tava sozinho, só eu me ferrava. Olha só, as imagens capturadas são todas do Pablo. É, percebe-se nessa primeira vista do vídeo de Resident Evil que, assim, o co-op, ele é muito bom pra quebrar relacionamentos, né? É, destruir suas amizades. Então, né, esteja preparado pra isso, né? Já estou avisando aqui. Esteja preparado pra sacrificar um amigo ou dois, né? Certo, cara, mas todo copo faz isso, cara. Desde a última partida que eu joguei de Left 4 Dead, não tem falado direito com o Fernando, sabe? O Pablo manipulou esse review aí, cara. Ai, Diego, ninguém vai acreditar em ti. Ok, a próxima notícia, por favor, alguém? Todo mundo aqui ouviu o Cast 32? Ah, vocês estavam nele, né? Mais ou menos assim. Eu acho que sim, né? Então, vocês lembram quando o André me perguntou quais os títulos que a gente iria querer que saísse em 2009? Aham. Uh-huh. Lembra que eu falei que queria um novo Metroid? Ô, oh, beleza, hein? Olha só, parece Olha que só. Até a Nintendo andou vindo no loading. Pois é, né? Cara, é batata, velho. Vamos falar no próximo que é esse que a gente quer menos jogos de cavalo? Tá. Olha só, essa semana apareceu uma frase escrita no site da franquia Metroid com os dizeres do outro lado da história e também uma frase em breve. E também, assim, uma imagem no pirata espacial com os dizeres. Acompanha a história de Metroid Prime pela perspectiva dos piratas espaciais. Caraca, tá bom, velho. Eu já sugeri também, eu acho que você se lembra disso, um Metroid Prime 2.5 Detran Mission, né? Samus Aran lá tirando carteira, aprendendo a pilotar legal, né? Porque até o segundo ela não sabia mesmo, batendo todo mundo, atropelava uns 6 e depois ela aprende. Você vê que no 3 ela pilota. Ah, não, então se a Nintendo tá ouvindo o cast, eu quero o Metroid Prime The Lesbian Edition que a Samus trepa com a Mother Brain. Eu quero a Samus com a Mother Brain. Olha só, eu não só não fico tão feliz assim com essa notícia, que provavelmente vai ser um título pra Wii, né, velho? Cara, mas peraí, Metroid Prime pro Wii é tri bom, cara. Ah, é muito bom. É ótimo, mas o que eu queria mesmo era um Metroid 2D. Sim, sim. Mas também nada, não tem nada indicando que vai ser um novo game. Pois é, tem muitos rumores dizendo que deve ser um outro quadrinho digital, tipo aqueles que foram feitos pra promover a série Prime no início dela, sabe? Aquelas que a gente postou até no cast de Metroid. Ok, próxima notícia aí. Todo mundo sabe que a Engine Source do Half-Life 2 é muito utilizada pra criar diversos mods de todos os tipos possíveis. Em tudo, tudo que você possa imaginar tem mod nessa engine. Inclusive GoldenEye. Inclusive GoldenEye. E pensando nisso, é que o Dr. Seamus Smith, da Universidade Durham, criou um simulador de incêndio com a engine do Half-Life pra ajudar e ver como é que seria a reação dos empregados da universidade no caso de incêndio, sabe? Simulação de evacuação e tal. Aí o que ele fez? Ele botou todo mundo pra jogar e ver qual seria a reação de cada um. E depois mostrou como é que deveria ser a reação na própria engine, entendeu? A minha reação seria pegar um pé de cabra e matar todos os outros. Não, e o engraçado é que o teste com esse programinha mostrou que a reação de quem costuma jogar videogame é ridícula, tá ligado? Que ao encontrar uma porta pegando fogo, eles tentam passar pela porta e encontrar claro, outra porra. Saída. Óbvio, o videogame ensinou isso. Não, mas como é que ele quer que a gente tenha a mesma reação num videogame que na vida real? Imagina se fosse God of War na vida real, cara. Você tem duas espadas e vê um trono na sua frente, cara. Você não vai fazer as coisas que o Kratos faz, entendeu? É um videogame, cara. Eu chego numa esquina, se eu vejo um cara parado na sinaleira, eu vou lá e roubo o carro dele, certo? Se eu vejo uma mureta na altura da minha cintura, eu me protejo atrás dela, claro. E se eu vejo uma tartaruga, eu piso em cima dela, aquela coisa toda. Claro. Se eu vejo um cogumelo, né? Eu como ele. O negócio é que isso foi um teste que ele fez com todo mundo da empresa, né? Então, aqueles que não costumam jogar videogame fizeram uma parada teoricamente mais certa. Os que costumam jogar que fizeram essas coisas de pular pela porta pegando fogo. Imagina o cara na vida real, né? Tipo, no incêndio, pensa assim, ah, não tem problema, posso perder uns hit points aqui, aí passa assim pelo fogo. A adrenalina que você vai estar na situação lá é uma coisa completamente diferente. Só pra mostrar o procedimento correto, sabe? Mas eu quero que vocês percebam que o cara criou uma engine pra simular incêndio e eu acabei de ler sobre o lançamento pra DS que chama Jake Power Fireman. Olha tá? Só. Eu acho que a Nintendo comprou essa engine, né, e já tá aí já, nas ondas. Né? Simuladores de incêndio, né, estão aí em alta agora, 2009. Aqui, ó. Aqui tem um vídeo dele fazendo um run-through pela fasezinha que ele criou. Próxima notícia. A polícia japonesa agora investiu num Wii. Eu acho que o novo equipamento no Japão é todo mundo ter um Wii em cada departamento de polícia, né? Cara, imagina isso, velho. Tipo, você chega lá, tem um... Senhor, vai te conduzir para a sala? Testemunho, e aí tem um Wii ali, você pode jogar, na verdade. Aí a última novidade que teve agora é que sabe aqueles cartazes de procura-se que nem tinha no Velho Oeste? Retrato falado, né, cara? É, que tem os retratos falados. Eles estão abusando disso e estão botando no Miss na foto. Eles vão Mi. Tem tantos jogos pra você criar um ser humano, tipo The Sims, você cria uma pessoa muito mais verossímil. Até o Mi versão Xbox é melhor. É, cara. Porra. Tem que tomar cuidado que se esse cara te adiciona, cara, não aceite. Não, e sabe o que eu acho mais bizarro? Tem várias coisas que me deixam bizarro. Primeiro que eles botaram esse anúncio num cara que roubou um carro, aí mostra tudo feliz e lá e tal. Só que eu fico imaginando que eles contrataram alguém pra fazer Mi, gente. Como é que tu assina essa feira de um cara, sei lá, jogador de Wii? Como é que tu faz isso, eu não entendi. O que eu acho mais engraçado, tipo, na Gizmondo, o cara fez um comentário muito bom, que ele bota assim, não há dados sobre a avaliação do suspeito no Wii Fit, nem sobre sua preferência por cachorros ou gatos no Everybody Vault Channel. Mas caramba, acho que nenhuma piada pode melhorar essa história. Só por si só não precisa chamar piada, né, cara? Mas eu não sei, eu sinceramente desconfio que, sei lá, cara, não sei, eu não consigo achar que o Japão consegue ser tão bizarro a esse ponto. Ah, pô, velho, é a terra da melancia quadrada, cara. E a próxima notícia, ainda sobre o Wii, né, que eu acho que deveria ganhar o recorde de console que gerou mais notícias estranhas, assim, da história, né, dos videogames. Um jovem foi recentemente acusado de sufocar a namorada com o controle do Wii. Como assim? Ele é wireless? Controle de nunchuck. Daniel Alvarez, de 21 anos, Estados Unidos, ele foi acusado de sufocar a namorada dele, aparentemente por causa de uma briga relativa a biscoitos. E a namorada dele tinha alguns biscoitos lá na casa dele, tipo, ela tava acusando ele de ter comido os biscoitos. Eu não sei exatamente como se deu todo o processo, mas alguns minutos depois ele tava com o controle de Wii enroscado no pescoço dela e ela gritando, sabe? Ela conseguiu atingir ele no olho e fugiu pra delegacia com Cara, onde é que é isso? Isso nos Estados Unidos, Texas, com fortes marcas de estrangulamento no pescoço e pânico, né, cara? Por ser no Texas, esse cara já pegou pena de morte com certeza. Já pegou, é. Nesse momento ele tá tomando injeção letal. Literalmente você acha a bolachinha mais recheada do pacote, né, cara? A fiança dele é de $40,000, ele ainda não foi condenado à pena de morte, eu acho que ele tá sob risco de ser sentenciado a 20 anos de prisão. Que isso, por causa de biscoitos. Te lembra quando sumiu o guri do Xbox, que a Nintendo dava uma recompensa, o cacete? Será que agora, por acaso, a Nintendo não quer pagar a fiança dele? Sei lá. Sabe por que a Nintendo deveria pagar a fiança do cara? Porque ele provou, cara, que os novos controles do Wii não estão arrebentando tão fácil. É verdade. Assim, né, cara, podia ser item extra do próximo jogo de Hitman, né? Em vez de ser aquela corda de metal de estrangular, você pegava um controle de Wii, né? Caraca, se tiver, vai ser uma presença de espírito foda dos caras. Ok, próxima notícia, por favor, André. Já que falamos mal hoje do... Já falamos do PS3 hoje, mal. Ah, a gente falou do PS3, então falou mal. Já que falamos mal do PS3, do Wii, por que não falar mal do 360 também, né? Sejamos justos. Recentemente, semana passada, eu acho, a Microsoft lançou aí um novo update da firmware do 360, que é obrigatória, ou seja, que você baixa ela automaticamente. E esse update causou muitos three headlights. Como assim? Quando a gente achou que o problema tava resolvido. Caraca! Né, cara? Mesmo nos Xbox com as placas mais novas, muitos usuários nos fóruns oficiais do Xbox reportaram que assim que eles fizeram esse update, muita gente teve um problema lá, que é o erro de código S74, que tem a ver com os cabos de vídeo, mas muita gente teve o three headlights, que é a queima total. Hein? Ah, e eu que quero ter essa porcaria, não tenho, né? É isso que me deixa mais puto. O Pablo tá doido com o three headlights. Isso aí é pra pegar o pessoal que desbloqueou o 360. Pois é. Porque aí vai queimar todo mundo e eu não vou poder trocar, velho. Isso aí, queima tudo. Ah, o Alex F tem desbloqueado. O Alex F tem. Alex F se ferrou, olha lá. Se ferrou. Não, mas cara, sério mesmo. O Xbox tá aí desde o quê? 2005, né? Quarto ano. Pois é. Até hoje, como assim, velho? Não, isso é um absurdo. É, realmente, o erro que ele teve antes, gastou, sei lá, 3 edições diferentes. Tô chutando, mas gastou muitas edições diferentes pra consertar. Consertou e agora voltou o erro de novo. Provavelmente eles vão consertar isso, né? Mas tipo assim, isso causa um prejuízo absurdo pra Microsoft. Uhum. E dá uma dor de cabeça absurda e gasta tempo, né, dos usuários. E assim, ó, tudo bem, sabe? Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Xbox, ou seja, mas é uma burrice sem tamanho. Aí o cara diz, ah, não, mas a Microsoft, ela tem garantia de 3 anos, ela te dá outra. Não importa, continua sendo burrice deles de ficar trocando videogame de graça, ganhando um prejuízo que é totalmente desnecessário pra um problema que eles não resolvem. Eu, quando tô com o meu kit original, o cara que comprou um pouco antes de mim, que comprou mesmo o kit original, abusou da garantia inteira, cara. Ele pegou, trocou, deu pau, foram lá, só consertaram, devolveram o videogame pra ele. Deu pau de novo, consertaram, devolveram o videogame pra ele. Na terceira vez que deram pau, deram um videogame novo, cara. Tudo bem, é tudo custeado pela Microsoft. Mas tu manda o videogame pra São Paulo, fica um mês lá. Foda. É chato, cara. Você fica sem seu videogame, você comprar uma coisa pra você jogar todo dia, sabe? Quando você quiser, e de vez em quando ele vai dar problema, você tem que mandar ele. Ah, legal. Eu tenho seguro dele, sabe? Tenho garantia dele durante 3 anos. Mas, cara, uma coisa que te chateia, a Microsoft, ela é uma soft house, né, cara? Ela tá se aventurando agora nessa área de hardware e tá levando um pouco na cabeça. Eu acredito que na próxima versão do Xbox isso aí vai estar melhor. Eu discordo. Eu acho que a Microsoft entrou de brincadeira com o primeiro Xbox. Agora ela já tinha que estar com os culhões sabendo fazer a merda, velho. E outra coisa, o primeiro Xbox, ele não teve problemas assim de hardware também, não. Ele teve problemas ridículos de tamanho, né? Tanto do console quanto do controle, que era tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que lançar uma versão menor, sabe? Tudo bem. Uh-huh. Tiveram esse problema de design e tal. Mas assim, de hardware eles não tiveram, não. A própria Microsoft, ela fala que o primeiro Xbox foi uma brincadeira, porque ele era um videogame que dava prejuízo pra eles, querendo ou não. Eu lembro quando eu comprei o meu, todo mundo queria abrir eles, porque tinha videogames que vinham com HD de 10 GB, outros que vinham com HD de 8, todo mundo queria saber mais ou menos o que vinha, ou seja, isso tudo bem, mas isso é a prova de que nem a Microsoft sabia o que estava indo dentro, tipo, ela não tinha nenhum contrato estabelecido, velho. É que nem hoje o cara dizer, ah, não, mas o meu Xbox tem o drive da Bank, ah, o meu tem o Thompson. Caralho, quantas empresas estão vendendo hardware pra construir uma coisa? Tu pega um PlayStation da vida, tu pega um Wii, cara, não importa a geração, tu vai abrir aquela bosta e vai ter o mesmo modelo de drive, sabe? Eu acho que a Microsoft brinca com essas coisas de, tipo, quem ainda mais, quem paga menos, sabe? Sim, eu acho que tá na hora de tu criar vergonha na cara, velho. Diego. Oi. Não é querendo te desanimar, não, cara, mas se você for pensar na Microsoft como no Windows, por exemplo, Não vai melhorar na próxima versão, não. É, realmente, cara. Próxima notícia. É, então, vamos pra mais uma notícia que tá mais pra um rumor mesmo. Parece que a SEGA vai voltar pro mercado de consoles. Ah, rumor. É um rumor, com certeza. Próxima notícia. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Tem um post feito no blog The Digital Home, da CNET News, que cria uma teoria com base numa notícia que a SEGA patenteou os nomes Ringwide e Engedge, com objetivo, segundo o registro, para games, arcades, videogames ou games arcades com tela integrada. Além disso, ela patenteou um logo de anéis também. Uhum. Que vai sair Sonic. Ah, tá. Será que vai ter algum Sonic com esses nomes? Não sei. O problema é que o registro feito em cima disso é que tá criando meio que esse rumor, né? Porque além de ser videogame, ela tem arcade com tela integrada. Acho que isso aí é alguém brincando, hein? Sei lá. Vamos fazer um rumor. Tem o link da notícia aí, original, caso vocês queiram dar uma olhada, tá aí embaixo no post também. Cara, a SEGA devia se conformar, cara, não sei. Sabe? Pensar, joga a toalha, sabe? Não dá. É o que Yates disse, o Sonic pra SEGA, ele não precisa de jogo novo, ele precisa de ajuda, cara. Coitado, olha só pra ele. E aí, o tipo de ajuda que você leva ele pra trás de um galpão e atira no meio dos olhos dele. É, cara. Tenta, sei lá, vende, sabe? Vira uma soft house da Microsoft, se vende aí. Para de fazer Shinobi também, porque, por favor, tá. E para de fazer jogo do Sonic. E para de fazer jogo do Sonic com Shinobi. Olha aqui, ó. Sonic já virou lobisomem. Ele é um porco espinho, ouriço, gafanhoto. Deixa, continua assim, cara. Eu tô louco, quero ver que mais Sonic se exploda, velho. Ó, o próximo jogo do Sonic, depois que ele virar cavaleiro, vai ser ele virando um pirata. Ou ninja, por que não? Ninja, ele com a espada japonesa lá. Já teve Alex Kidd e Shinobi World, né? Porque não é o Sonic e Shinobi World. Um minuto de silêncio pro Sonic. Por favor. Ok, próxima notícia. Então, pra aqueles que acharam que To The Fire and Flames do Guitar Hero 3 já deu tudo que tinha que dar, e eu digo isso porque o último recorde feito pelo Chiques, apelido, sei lá, um nome muito feio do cara, ele fez um recorde de 899.703 pontos no To The Fire and Flames. Lógico, fazendo 100% na música e tal. É o I Am Chris For Life lá? Ah, é o próprio. I Am Chris For Life. I Am Chris For Life. Só que, recentemente, um garoto de 14 anos chamado Danny Johnson bateu esse recorde ao utilizar mais inteligentemente o Power Stars e etc, marcando 973.954 pontos. Batendo o recorde do cara, entendeu? E nesse processo de tentar bater o recorde, durante 9 semanas ele quebrou mais de 80 guitarrinhas, tá ligado? Caraca, isso, cara! Que isso, mano! É. E ele tem 14 anos, né? Ele tem 14 anos. Ele manda pro reformatório. É aquele moleque que fez Devon Dallas Georgia? É ele? É. Ah, cara, eu via potencial naquele garoto pra bater pro Devon Dallas. Pior de tudo mesmo é que o Chiques, aquele primeiro recordista, só não é o recordista atual hoje em dia, porque ele fez um recorde de 987.786 pontos. Só que não tinha nenhum cara do Guinness perto, tá ligado? Mas eu vi um vídeo da galera do Guinness observando o Chris jogar e tal. Mas nesse vídeo ele não conseguiu fazer 100% mesmo não, sabe? Ele errou em algumas partes lá. Deve ser um nervosismo. Também, cara, de falar, velho. Ele foi fazer o vídeo, sabe, pro Guinness. Aí chegou a família dele lá e tal, sabe? Um monte de gente olhando ele. Os meninos pequenos andando no meio da sala, mexendo com a câmera, sabe? Do Guinness e tal. Que nem, tipo, quando você tá fazendo uma coisa difícil, alguém chega e começa a ficar olhando, sabe? Você vai e erra, cara. Sempre. Sabe, isso é meio irritante. É horrível quando eu tô jogando. Eu jogo Guitar Hero Online ou Friends on Fire no teclado do computador. É. Né? Eu tô lá jogando, fazendo altos pontos. Aí, às vezes, cara, é impressão minha, mas quando eu acho que tem alguém atrás de mim olhando, eu começo a ficar nervoso, começo a errar tudo. É. Eu sou só de achar. E aí você começa a se achar um imbecil porque você tá errando coisas que você não deveria errar e você erra mais ainda. Próxima notícia. Já emendando aí no assunto do Guitar Hero, né? Já que estamos falando de Guitar Hero, três caras, aparentemente brasileiros, Thiago Martins, Ricardo Nascimento e Andreas Zingerle, desenvolveram o primeiro controle sem fio, com sensor de movimento estilo Wii, que é nada mais nada menos que uma peruca pra você jogar o Red Bang Hero. Ah, não acredito, cara. Ah, meu Deus, que medo. Que genial, a gente, véio, por favor, me fala que a gente já tem uma gravação falando disso já, cara. Não é possível. Não sei, velho. Será que a gente tem? Não sei, véio. A gente faz essa piada há muito tempo. Já. Galera, então agora é a melhor hora pra você fazer todas as piadinhas possíveis, sabe? Pra depois a gente poder falar. Eu falei, tá ligado? Eu sugiro uns pompons ali, tá ligado? E fazer um Cheerleader Hero, tá ligado? Ah. Lamento informar, mas já tem quem usa Balance Board. Vai sair esse ano. O melhor foi o comentário do cara do Kotaku falando assim: sabe o que eu mais gosto sobre isso? É que, assim como o Rock Band me convenceu de que eu posso tocar guitarra, isso vai me convencer de que eu ainda tenho cabelo. Tá, próxima notícia? Cara, minha notícia agora é uma das notícias que, sei lá, lavam a alma de muita gente. No Japão, óbvio, né? Bizarrinho de lá, não posso falar. Um cara de 29 anos, né, chamado Takao Ike, olha a loucura. Mandou nada menos do que 11 e-mails pra Hudson. Pra a Hudson, empresa da abelha. É, pra quem não sabe, é aquela que era, faz parceria pro PC Engine. Mas é o principal do Bomberman, né? Bomberman. Ele mandou 11 e-mails dizendo que ia botar uma bomba na empresa. Que explodia aquela bosta. Aí a Hudson, não sei porque ela esperou 11, né? Ela falou, caralho, vamos ligar pra polícia, velho. Isso é perigoso. Eu sei porquê, cara. Eu sei. Tipo assim, o cara tava lá. Caraca, 10 e-mails, meu Deus. Aí o cara, não, que isso, velho? Se mandar mais um, aí você chama a polícia. Não, cara, porque assim, no Japão eles têm um treinamento, tá ligado? Que assim, até 10 e-mails é considerado normal, tá? Na verdade, eu acho que eles ficaram assim, ó. Ele tá mandando e-mail. Vamos esperar que esse guri vai se suicidar. Cara, não se suicidou, vamos ligar pra polícia. Que ironia, né, cara? Alguém quer botar uma bomba no criador. Você imagina a central assim, né, de atendimento deles. Galera, mó de boa lá mexendo, né? Um e-mail, dois e-mails, três. 3, 10, galera, mandou aí 11. Aí todo mundo para, né? Olha esse botado. Dó, cara, 11. Liga pra polícia, meu. Aí o cara aperta assim um botão, né? Começa a tocar uma sirene vermelha. É. Fala, na verdade, eu não sei. Eu fico imaginando se for Hudson, Sega, essas empresas assim. Eu fico imaginando a coisa rolar assim. Tipo, cara, nós recebemos 11 e-mails de ameaça de bomba. Aí o cara, ok. Da mesma pessoa. Te preocupa, que é uma pessoa só. Cara, será que você mandar 11 e-mails pra Sony falando uma apologies, vai acontecer alguma coisa, as pessoas vão desistir do PS3. Eu acho que eles devem receber em média uns 100 e-mails por dia de bomba. Agora, quando é da mesma pessoa, que eles ficam preocupados, sabe? Bom, e a parte mais engraçada disso tudo ainda é que, claro, obviamente, a polícia foi lá, prendeu o cara, injustamente, ao meu ver, mas tudo bem, não vou botar opinião pessoal minha, né? Mas prenderam o cara pela ameaça e aí ele resolveu dizer por que que ele queria explodir a Hudson. E a explicação melhor foi que, tipo, os jogos da Hudson estavam ficando uma porcaria. E ele queria um jogo bom. Ele estava ignorando o público deles, que é um público fiel. Então a única forma de resolver isso era explodir. Falar um negócio sério aqui. Atenção a todos os ouvintes. Se o download ficar ruim um dia, eu vou apelar se eu receber e-mail de bomba aqui, tá entendendo? Eu não vou gostar disso não, cara. Vou ligar pra polícia também, porque não é assim que você resolve. Depois do 11º e-mail. O bom é que o downloading é um site com todo mundo espalhado, né, cara? Tu vai gastar uma porra de dinheiro com envio. Vai explodir todo mundo, cara. É verdade. Tipo, se eu sou a SEGA e descubro que estão mandando e-mail pra Hudson dizendo que vão explodir ela, cara, eu fecho a empresa na hora, cara. Se vão fazer isso com a Hudson, imagina com a gente. Vamos comer. Se eu sou a SEGA e descubro que estão mandando e-mail de ameaça de bomba pra mim, eu falo, não, tudo bem, a gente merece. Sim, na boa, se a SEGA conseguir receber 11 e-mails, já tava de bom tamanho pra ela já, né, cara? Porque... Ah, não, velho, o que mais tem é fanboy de Shenmue, velho. Coitado da SEGA. Ah, é. Se tu manda 11 e-mails e não vai explodir a SEGA, ela bota o comunicado dizendo que tá produzindo Shenmue 3, tá? E aí todo mundo se acalma. Ou que vão relançar o Dreamcast de novo, e aí todo mundo fica mais tranquilo. É a mesma coisa se tu mandar, sei lá, manda 11 e-mails, sei lá, pra qual empresa, qualquer uma aí que não seja a Konami da vida. Manda 11 e-mails pra Electronic Arts dizendo que vai explodir eles. Cara, vai sair The Sims 4 no mesmo ano The Sims 3. Cara, olha só, acabou de falar uma notícia que talvez seja um console da SEGA. Será que mandaram 11 e-mails pra eles? É bem provável. Cara, manda e-mail pra Square agora, velho. Eu quero de saber, eu quero Final Fantasy 13. Hoje, né? Hoje. Lembrando que só funciona com desenvolvedores de games. Não mandem 11 e-mails pro download, independente do que você queira. Ah, é, sabe? Se você quiser que seu e-mail seja lido, esse não é o caminho correto. Não é o caminho correto. Mais uma vez, nós vemos aí um exemplo da influência da Nintendo sobre o mundo e sobre áreas inesperadas. A Coreia do Sul... Peraí. Coreia do Sul é a boa ou é a má? É a boa. É tudo bem. A má, influência da Nintendo na má, não tem nada de influência na má, não entra nada lá. Não entra nada lá. Pois é, não, por isso que seria bizarro. Então, em uma visita do presidente ao ministro da economia sul-coreano, o presidente perguntou por que que a Coreia do Sul não consegue fazer coisas e produtos como a Nintendo faz. Diz ele que basicamente muitas das crianças sul-coreanas possuem produtos da Nintendo. Diz que de passagem, a Nintendo vendeu 2 milhões de Nintendo DS. E ele se perguntou, por que essas companhias não conseguem fazer coisas assim? Que, na verdade, também é uma notícia muito estranha se para pensar que muitos jogos sul-coreanos são bem-sucedidos. O Store e Ragnarok e todos os jogos... Os MMORPG da Coreia. Cara, eles fazem um por semana, eles não tem que fazer, eles fazem MMORPG, cara. Cara, eu acho que 70% do PIB da Coreia é MMO. Com certeza, cara. MMORPG é banning hard mesmo na Coreia, sabe? E apesar de ser uma coisa tão bem-sucedida assim, ela não recebe muito apoio do governo. Na verdade, eu acho que ela sofre até restrições. Querendo ou não, tudo bem. Ela não produz uma Nintendo em jogos, né? Mas, tipo, todo mundo joga numa Samsung, numa LG da vida, quer dizer. Uhum. Tá ligado ali, meu. As TVs deles. Tá, mas o presidente, ele quer a Nintendo. Coisas Nintendo na Coreia, meu filho. Essa é a parada do presidente, entendeu? Mas o que, que ele vai fazer? Vai fazer um Miyamoto versão coreana? Não sei, cara. Eu não sei. Preview do Knowledge News semana que vem. Então, tem essa notícia aqui bizarra, né? O Miyamoto, ele aparentemente foi sequestrado por sul-coreanos. Cara, é só tu pegar um autista no meio do mato e deu, virou Miyamoto, cara. Não tem problema, não. Todo lugar do mundo tem um autista. Coitado. Tem uma ótima notícia, ou não, né? A EA prometendo lançar Dead Space esse ano pro Wii. Olha só. Caraca, velho. Sim, ela tá prometendo manter a qualidade e o fator de medo, assim. Não vai ter sangue. O trailer vai ter pessoas sorrindo, monstros sorrindo, né? Não, de vez que tu matar os zumbi, os monstros, tu vai matar os caras com um Mii na cabeça, tá ligado? Você joga com seu Mii. Caraca, imagina. Cara. A gente fez uma montagem disso, gente, cara. Música de terror, vou pegar a música do Mario, aquela dentro do castelo. A música de suspense da Nintendo, né, cara? Suprema. Meu Deus, cara. Os monstros, na verdade, vão ser cachorrinhos, Nintendo Dogs, assim, vão aparecer. Você vai ter que fazer carinho neles pra poder passar. Whatever, seu título, cara. E assim, você tá andando no escuro com seu Mi aqui, falando pá! E a coisa rugindo, você olha pra trás, tem um cachorro lá, assim. Você vai acariciar ele e vai embora. A Nintendo tem um grande respeito por parte dos downloaders, né? Porra, fantástico. Só nesse Download News a gente conseguiu falar mal de todas as empresas, todos os consoles. Vai longe, assim, com os patrocinadores, viu? Não, cara, a parte boa é que nenhum patrocinador desses, tirando a Microsoft, poderia nos patrocinar, né, cara? Tem representante de peso aqui no Brasil. Mas, sim, então quero deixar claro, já que a gente tá precisando de patrocinadores, pois é, tudo ruim. Ainda bem que companhias de celulares no Brasil vão a todo vapor. E nós jogamos, nós gostamos. Yes! Yes, celulares é o futuro. Pobre celulares. Vou inverter esse aí, vai ficar easter egg nosso. Tá, então encerra, né, meu? Ok, então o nosso segundo Knowledge News do ano vai ficando por aqui, dessa vez com uma composição um pouco diferente, esperamos que continue assim. Se o André continuar apresentando outra, é porque alguma coisa de muito errado aconteceu. Okay. O André fala Game Over, né? Eu podia falar, sei lá, You're Dead, fraga do God of War, eu acho que foi, né? Então, You're Dead do Resident Evil. Do Night God of War é You Died, né? Então, né, até semana que vem e You Died. Caralho, tu vai botar isso mesmo. Ah, pô, parece que tem macabramente. Pablo, seu PS3 tá bem aí, cara? Não, ele tá com problema de internet, eu tô reclamando disso, cara. Não, pior que é pior. Fui baixar a atualização do Little Big Planet. Baixar umas roupinhas viadice, aquelas todas que acho bonitinho, pegar umas fases novas, porque eu não consigo fazer. Uhum. Aí, tá, fiz toda porcaria. E aí agora a internet fica 2 minutos e cai, 2 minutos e cai dele o tempo inteiro. Aí mandei um e-mail pra Sony, todo bem educado, mandando eles tomarem no cu deles, e não me respondem, não sei por quê. Que triste. Faz quase uma semana isso e caralho, velho. Eu sei por que eles não respondem, sabe por quê? É por causa daquelas brincadeirinhas que o Fred fez, tá ligado? I'm sorry, não sei o que lá, tá ligado? My apologies. Eles ligaram todos os sites ao download, né, e baniram. Se eu comprar o PS3, acho que vai explodir quando eu ligar na tomada, Fraga, só de sacanagem. Dele. Eu vou rir muito se o Pablo recebeu um e-mail da Sony falando assim, my apologies, olha só. Tipo simples, assim, estou escrevendo a sua reclamação aqui na minha máquina invisível, não te preocupa que a gente vai te dar um retorno.